326, Lira Taxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Na 63, 15, chama agora Recife, 1251 e alterna 1-3395. 251-3395, boa. Boa. November 745 Mike Alpha no solo aos 36, autorizado o backtrack na pista, que é o pátio 4, reporte livrando. Autorizado o ingresso no Bonfim, o número 10, November 8 Mike, informa que temos o tráfego do Mike Slater, meio helicóptero, matando o Cat Space próximo à Duna. Mike Juliette Romeo, ainda sobre o Lobato? São antes da Juliette, Gate 01, encontre-se ocupado. Gente, estamos aqui por Santa Juliette, aguardando a liberação do. Papá, Mike Juliette Romeo na escuta do controle. Também que Mike, último contato com o Mike Juliette Romeo, ele estava sobrevoando o Lobato 507. Oceaner 6142, autorizado a rebaixar o táxi. Autorizado, senhora, passa 6142. Mal 65. 65, recordar, 133-65. Papá, Mike, Juliette Romeo, controle. Informe sua posição agora, Mike, Juliette Romeo. Pedro Bonfim, 1000 pés, prosseguindo para Paripe, o Mike, Juliette Romeo. November 745, Mike Alpha, nós não temos contato com o fiscal, com a empresa, mas no pátio tem um fiscal. Ele auxiliará. Recife Center 12685, Farego 13365, thank you. Air Force 2591. Siga, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, pronto, cópia? Romeu? Set, 7, Mike Jota, eu não informo na final, para pouso. 10, corredor Axé, decola da 17, com a primeira curva direita. Transponder 0125. Controle 199 decimal 35, torre 118 decimal 95. Mantenha no meu pace, o tráfego está prosseguindo para o Sierra India com India. Produtor nova presente, informe no localizador da final da 190. Nossa, me foi 199 decimal 95, altímetro 10012. Exato, tá? E a Índia, quando espera da 190, leva a chama a torre 295, ajuste 1012, acelera aí no 42. Afirmativo, chama 1012, chama a torre quando pronto. Ryanair 6326, livre táxi via Juliette para o portão 01. Enxame 142, autorizado a anel decolar, pista 10, vento 120 graus, 119. Autorizado, alinhada e decolada, pista 10, enxame 142. 7, 9, Black Mike, só para seguir para qual localidade agora? Da rotatória 90 Yak Mike, informe na visual com a cabeceira 17. Mike, Yak Delta, autorizado a linha de decolar, pista 17, vento 110 graus e 99. Frequência livre, então bom pouso, Mike e Gilberto Romeu. Muito obrigado, bom trabalho, Romeu. Fechando a 6142, decolado aos 44, controle 119 decimal 35. 119 35, 042, ó. Gente, vai ter que dar boa tarde, Sair 6142. Horário Chanel 6142, contato H decolagem, se botar nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6142. Mike, Mike visual com o campo. November Mike, Mike, chama agora foi Salvador, 11895, tamo posto. 1875, obrigado, até mais. Controle o Mike Eco Delta decolou na Cisco. Controle o Mike Eco Delta, o seu voo direto Manati? A negativa, nosso voo local está aqui no vertical do farol de Itapuã. Se o Mike Eco Delta, qual altitude você vai ficar no farol de Itapuã? 500 pés. 7, Mike Eco Delta. Passe para a escuta da Torre Salvador, 11895. Ok, 11895, obrigado. Salvador, boa tarde, passa tudo da Vibra de Mike, na trilha da Tatuana, do Zé Cucata. Capitão do Novembro, Yankee Mike, reporte na terceira milha, ajuste 1-0 na 2. 1-0 na 2, reporte na terceira milha, da Vibra de Mike. Torre Mike Delta, retornou a sua escuta para instrução no controle. Gol no 966, completa aproximação, torre 11895. 1895, tá lá. E passando o farol de Itapuã. Ok, mas que é cuidado. Torre Salvador, gol no 966. Cuidado para Ilhéus, nível de voo 240. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da Eolida Ilhéus. Transponder 5127, controle Salvador 19935. Espera com curva pela esquerda, devido ao tráfego na final. Aguarde mais instruções, ajuste na 0 na 2. 3 na 0 pela esquerda, na 0 pela esquerda. Seccionamento. Chama ela, 907. Zona 966, informe tráfego, fazendo espera na final da 1-7, 3 milhas. Baixado travado, tá assistindo, gol 1-9-6-6. Zona 966, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 longe. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-9-6-6. Pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Aula e da Bridge, eu faço o 1-6, para desculpar no rato do plano, você responde 5-1-2-6, controle Salvador 1-9-9, decimal 3-5. Autorizado 340 para Campinas, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Aula, Leda, Bridge, após Bridge, eu faço o 1-6. Rota do plano de voo, código transponder 5126, controle Salvador 119935, mais 1465. Chegou 4065, protegimento correto, rebaixo para o posicionamento. Posicionado. Mike Eco Delta, confirme intenções? É, retornar a Salvador, tá? Posição. Mike Eco Delta, autorizado base pela direita, número 2, para pouso na 1-7. Sim, autorizado base pela direita, o Mike Eco Delta aguardando com o número 2. Vamos lá, cruzando esse tom. 018. Está presente, eu vou ao foco 018, obrigado. 012. E chame Recife na frequência 12685 e secundária 13365, teu novo. 2685, secundária 133? 65. 65, obrigado. 9135. Gente, decolando 10, curva direita, tá aí o Leda. Mate, Lúvito, aperto Luz. 10. 5130 para o transponder, 19-3360. Bom, 1967, cotejamento correto, rebaixo para o posicionamento. Estarei. Ambiente Mike, pouso autorizado na pista 17, vento 130 graus, 1-9. Autorizado pouso 97, né? Vento Mike. Vou 9-6, direita 121-9. Direita 219. Solo Salvador, boa tarde, voo 1-9-6-6, voo 1-9-6-6, autoriza do táxi via Alfa, rebaixa antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 1-9-6-6. Tango Filo Quebec Serra, prossiga. Do Quebec Serra, informação em curso Juliette, pronto, cópia. Tango Quebec, Quilo Quebec Serra, correção, autorizada para Morro de São Paulo, altitude 1.000 pés, decola da pista 17 com curva direita pelo corredor Axé, transponder 0123, Rio Salvador 1199-135. Tango Quilo Quebec Serra com aprisionamento correto para treinamento, chame torre 1-1-8-95. Tango Quilo Quebec Serra, confirme pátio e pessoas a bordo? Gente, pátio sem forma, primeiro táxi, Quilo Quebec Serra. Afirmativo, Charlie Alpha Tango, para o Quebec de Serra Novembro e de Oscar, confirme sua altitude e pessoas a bordo. Quebec, reporte na Quebec. A 2, informe para descida. Qual Macaco Delta? Macaco Delta, sim, que eu vou em ficha livre. Delta. O Quebec Serra, livre, só na Chamber Pax. Afastado de Salvador, 36 milhas. Capitango Lima Kilo X-Ray, tá passando Duna agora, completa final. Chame Toy Salvador, 11895. X-Ray, manda um abraço. Torre Salvador, o Papatango Lima Kilo X-Ray. Mike Echo Delta autorizado pouso pistão 17, vento 100 graus, 129. Mike Delta, teve pouso. Torre Papatango Lima Kilo X-Ray. Papatango Lima Kilo X-Ray, continua a aproximação, reporte marcador, trem de pouso baixado e travado, ajuste 1-0-1-1. Ok, informa que após o marcador, vai cancelar prosseguir 17, ok? Ciente, chama para cancelamento. Antes da Juliette, o Gono 966. Gono 966, livre táxi via Juliette para o portão número 7. Juliette para o 7, Gono 966. Samari, desça para nível de voo 050, que é legal no 09. Gente, prova que o lixo está visual com o campo. Prova que o lixo em torre, 1-9-95. Lima Kilo X-Ray, plano de voo instrumento cancelado 5-5, Ajuste 1011, vento 100 graus, 11 nós, reporte na final da 17. É, isso aí. Patango Bravo Kilo Whisky, reporte na rotatória. Mike Delta no Fallout 56, livre à direita, 44. Já faltou algum cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Patango Lima, Kilo X-Ray, confirma o pátio? Vai para o pátio da mata. Gente. Tá bom. Patango Lima, Kilo X-Ray avistado, autorizado pouso pistão 17, vento 130 graus, 12 nós. X-Ray, o pousar está autorizado o backtrack? Afirmo, já autorizado o backtrack pela pista até a parte da bata. Agora vai ser a Golf, assina a identificação, o senhor vai manter a PRO do VR para cancelar e prosseguir visual. Patango Novembro em Antimax, está autorizado o ingresso na pista até o pátio 4, reporte livrando. Com referências visuais, em questões visuais, Mike Serra Golf. Patango Lima, Kilo X-Ray, no solo 859, reporte livrando. Mike Serra Golf, então, entendo que você está visual. Mike Serra Golf, foi na proa do VR, instrumento ainda, descendo até nível de voo 050 no Imperial. Patango Bravo Kilo Whisky, reporte na final da 17. Siga, Charlie, a Patango. Negativo, Charlie, a Patango. Sete, na dois. Bom, 1967, autorizado o centro táxi. Então, olha. Sim, frequência se levantam como não recebo sua altimetria, vou entender que você está mantendo 2.500 pés, evitando assim a área, que é até 1.500 pés. O voo 1967 já iniciou o pushback? Não, foi iniciado. O voo 1967 está na guarda. A aeronave da companhia passou a sua cauda, que já terminou o pushback, deve ter que ser alguns instantes. Permitiu, obrigado. Centro 192, autorizou a chegada Marideta para nível de voo 050, QNH 109. Fiz 154 da Sandra e solta 3 mil pés. 3 mil, 3 mil, 5 mil. Solo Gol 9075, 106 a bordo. 2 horas e 13, alterna Salvador, pronto para o táxi. Salvador 906 a bordo, 2:30, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118, decimal 95, ajustando no momento 9011, como Gol. 1-0-1-1, pátio principal, Índia, ponto de espera 118-95, com uma boa tarde, 9-0-7. Livre, mas quem perguntou? Você? Confira a nave que questionou. 3154, libera a revista 5000 em taxa? Ah, livre 3154, livre da altitude. Sabata com o Bravo Sul, índice com chuva, pressão de salgado, pressão de pouso. 1-9-6-7, com a equipação, chama para táxi, será a nave já ultrapassou. Ok. Autorizado pouso na pista 17, vento 110 graus, 11. Sexto banco Serra Gova, autorizado descido até 4 mil pés, que é negar na 09. É 314, autorizado a chegada Mari, desce para nível de voo 060, que é legal na 09. Confirma a aeronave que modulou para o controle. Patango, Tango, Asfianco, mantém a nível de voo 065, resposta para descida. Ajuste seus corredores, que é legal na 09. Tango Yankee tá visual com o Tango Serra Juliette, nível de voo 045. Tango Serra Juliette na escuta. Para Tango Bravo Kilo Whisky no sol a 05, autorizado backtrack 074. Da 1-0, pronto. Bom, 1-0-9-7, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Livre alinhar e decolar 1-0, gol 1-0-7. Com 1-9-0 de grau de speed. Gol 1-0-9-7, passando o Duna, compete aproximação de torre, 1-1-3-9-5. 2-9-5, obrigado. Gol 1-6-3-1-4. Siga a minha 314. visitar teu Duna, cara? Aguarde. Controle, vamos para o momento Telefotango. Telefotango, desce para 1500 pés, reporte na rotatória, visual com campo. Descer para 1500 pés, por da rotatória, visual com campo, reportará. Então, 3192, autorizado a direto Duna 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Só o chão que tá, seu azul 4 agora recebo o seu telefone, nivelado no 045. Para o táxi do Gol 967, temos um no terceiro a voz, 3 horas e 46 de autonomia e alterno na cabina. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, em 118-195, ajuste no 0, no 1, no voo. Gente, 295, ponto de espera da 1 no 0, no 0, no 1, obrigado pelo trabalho. São Bastião, direto para 1000 pés. Sete com seis, seis, pouso. É, checado, estabilizado. Gol 1097, livre pouso na pistola 0, vento 120 graus, 13 nós. Gente, livre pouso, gol 109. Para o Zanjo, clima Quebec Serra 00 táxi, reposta no ponto de espera da pista na 7. Gol 9075, decolado ao 07, sobre o controle de Salvador, 199.35. 1935, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, gol 9075, decolando o perfil de Dial. Gol 9075, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 240, saída da Delta, autorizado vai direto Leda. Autorizado direto Leda, o gol 9075, solicita manter com o final 220. 2207, vou coordenar com o centro Recife. Obrigado. Tan 3154, chame Torre, 198.95. Obrigado, uma boa tarde. Tá passando o estilo Quebec Serra, autorizado táxi via pista, reporte pronto para decolagem. Gol 1967, visual para a final. Gol 1967, a passagem do tráfego, autorizado alinhado e mantendo ficha 0. Alinhou até a volta para o gol 967. Torre, boa tarde, vamos falar mais sobre a Fatango. Confirma a aeronave que chama a torre. Normalmente, olha a Fatango. Fala a Fatango, prossiga. Está mantendo no 507. Com 2 milhas de Salvador, cara. 4 milhas, desculpe. Tá com visão com a pista. Solicita sinal da 1-7. Passa a Romeu, da Fatango, repartindo a curta final da pista no 7. Portará na curta final da 1-7, tá bom. Torre Salvador, boa tarde, o TAN 3154, passando em Índia Serra, do embaixo da barra. 3 milhas, desça para 3 mil pés, que é negar 1019. 3.11.63. 3.154, continue baixando o som, artista livre, check 3 pontos. Baixe, tá lá. Bom, 1097, boa tarde, autorizar táxi Alfa, Juliette, entrada 08, vai para 1090. Alfa, Juliette, através do 8, vai para 10, gol 097. Seguindo o solo mesmo. Gente. Correção, Tango Índia Bravo, autorizado decolagem de um fora do solo. Sim, Frequência colagem para o Adoration, fora do solo, estamos indo bravo. O Papa Romeu Telefone Tango está na curta final do 17, visual com a aeronave asa fixa na cabeceira 17. Quer dizer que você é a posição? O Tchala Patango vai pra cabeceira ou pra pátio? Se autorizado, vai pro pátio. Pátio 4? Pátio da Bata. Ok, da Bata direto autorizado. Tem aeronave na cabeceira, guardando pela decolagem. Só ele tá esperando então, prossiga pra da Bata e tome no solo, vento 120 graus, 109. Ok, vai direto pra Bata sem interferir com a aeronave e reportar no solo controlado. Tchala Patango. 314 Liripus, 120 graus, 109, pista 10. Depósito, 10154. O helicóptero aproximando a esquerda, ele não vai cruzar a sua proa, ok? Ok. O 9967, decolou aos 11, controle 1, 9735. 935, obrigado. 241, copia. Na escuta, prossiga. Autorizado, Salvador Vitória da Conquista, nível 200. Decolada 10, curva direita, saída Arbot, após direto Conquista. 5146 no transfondo, controle opera 119.35. Sente 200, decolada 10, curva esquerda, direto Arbot, após CCT, Vitória da Conquista, 5146 no transfondo, 119.35. Trip 5241, curva direita, após a decolagem. Frente direita. Estacionamento correto, sai pronto, estiver estacionamento, parte 3. Fica bravo. Aqui, com meu Fox 7 Lima, que é legal na 01, mantém aqui antes, mas já posso se cruzar na Bahia de Todos os Santos. Cabala. 19075. Chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, na perna no 33 decimal 95. 25 1 3 3 9 5 9 0 7 5. Patrulho, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, mantenha condições visuais, 500 pés. Positivo, vai manter visual 500 pés, tá com pro de Paris, Bravo. 7. Recepção localizando 9-7-3-1-9-2. 6-9-2, metrô 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, boa tarde. Sinal IMEA 3-1-4, deixa para 2.000 pés, utilizado o sinal ILS-XV, repostabilizado no localizador. Deixa para 2.000, está autorizado em ILS-XV, repostabilizado, sinal IMEA 3-1-4. É 3-1-4, vai seguir tráfego 12 horas, 9 milhas, com 200 de grau de speed, nesse redução. Batido, está monitorando esse ingresso, senhora, obrigado. Tem um Zebra, você irá sobrevoar o setor sul? Perdão, cara. Tem um Zebra, confirma intenções. Paris aqui, após vai fazer os bairros da revista região, na sua escuta vai coordenar. 7. Que o Quebec Serra mantenha corredor externo, meu pé já pode parar da barra. Autorizado 2.500 direto morro. Autorizado 2.500 direto morro, que o Quebec Serra. Grato. Possível, tem um Sérgio Juliette. Vem aqui antes de pés, tem um Sérgio Juliette. Descida visual ainda com Tango Asfiak. São 3192, livre pouso na pista na 0, vento 1110 graus, 1-2-2. Livre pouso 1107, o TAM 3192. Já faz 7 mil, não recebo o seu transponder, cheque o equipamento. 1935. 1935, muito boa! Para 1500 pés, seu plano está sendo modificado agora, 1815, 1500 pés, após na rotatória, visual com campo. controle de Salvador, muito boa, é o azul, o... Na 69, correção, 4065 na sua escuta. Azul 4065, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da El. Da El 340, na sua escuta permanece o azul 4065. Estabilizado, localizador, acelera 3 no 4. É 3 no 4, 1 no 8, decimal 95. 295, boa tarde. Tiago, se informa o helicóptero nessa posição de 1 hora, 6 milhas, mantendo o que você faz? Ativo, vai dando pista livre, 63, não faz. Como que a aeronave se aproximando para a rotatória, mantendo, descendo de 2.500 para 1.500 pés, é um cirrus 2-2. Gol 1967, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 2-5-3-3-4-5, obrigado, volta para baixo. 3-1-9-2, no solo, 1-7, livre direita, chame só 1-2-1-9. 2-1-9, boa tarde. Pode voar direto à rotatória? Paulo Salvador, boa tarde. TAM 3192, livrando a sua escuta. TAM 3192, boa tarde. Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette, portão 08. TAM 3192. 0-1-0-1-0-2. Livre pouso, CNR 63, ano 4. Trip 5627, muito boa tarde, a informação que o confere. Copia. 190. 130, aguarde por gentileza. 3217, desça para nível de voo, desça para 4 mil pés, que é legal no 011. Mike Terra Golf, filme Torre, 1 no 95. 295, grato. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papai Rafael, Mike Terra Golf. Transporte da rotatória, 8 milhas do campo, estou com o campo. Mike Terra Golf, continue para cima do Paulo, artigo sua esposa. Quase 2 no 7. Não, direto à rotatória, tem um relaxante, tem condições? Então vou ir direto à rotatória, após na rotatória e visão com campo. 5627 é o salo voltando. Autorizado Salvador Aracaju, nível 130, decolada 10 com curva esquerda, saída Conde. 0263 no transponder, controle opera 119.35. Azul 4065, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 65. 3065, certo, vale? 125, decimal 1, azul 4065. 251, 4065. Rua Fox 7 Lima, reporte no através do Parque Pitaçu. 219. E da direita, chama 219-6304, boa tarde. Max Serra Golf, 5 milhas ao final da 17. Gente, Max Serra Golf, continua para cima, saudade de transporte. tarde, Xenia 63, ano 4, livrão. Xenia 63, ano 4, boa tarde, Alfa Juliette, 02, a portão. Alfa Juliette para 02, 63, ano 4. 09. Aguarde, o número 2 é Azul 4462, desce inicialmente para 3500 pés, utilizado ao final ILS, após estabilizado no localizador. Azul 4462, desça para 3500 pés, utilizado final ILS, após estabilizado no localizador. 4462, informa o tráfego, essa posição de 2 horas, 12 milhas, no rumo sudeste, mantendo 2500 pés, então não lembro de passar. Barra meu, Max Serra Golf, livre pouso na pista 1-7, vento 1-3 graus, 1-1 nós. Sete, Max Serra Golf. Mas tem um urubu aqui nesse fazendão, viu? Mas tem um bocado de cardista que tá treinando aqui. Vamos a Juliette, prossiga. Estamos a Juliette, após Interlagos. Aguarde, instruções, estamos a Juliette. Tem o corredor forte, estamos a Juliette. Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, ciente, forte na sala. Depois da sala controlada, Romeu, Fox Trot Lima. Pergunta. O Xenia 6321, muito boa tarde, a informação quilo confere. Copia 320. Afirma. Autorizado Salvador Brasília, nível 320, via UPZU 17, decolada 10 com a direita, saída Arbor, transição Elefa. 5156 no transponder, controle opera 119.35. Autorizado Brasília 320, transição 17, decolada 10 com curva direita, Arbor, transição Elefa, é a saída, transponder 5156, controle 1935, Xenia 6321. Xenia 6321, no cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, na remota 07, parte 3. Chamará, 6321, grata. Gono 620, desça até 4 mil pés, que é legal no 09. 1011, 4 mil, Gono 620. Romeu, Romeu, Faculdade Lima, no solo, aos 25, frequência livre. Salvador, 3P5241, tá pronto para o táxi? está com 61 a bordo, 0500 de autonomia, alternando Sierra Bravo, Mike Kilo. Montes Claros, 61, com permissão de autonomia? 0500. Livre táxi até o ponto de espera, via táxi principal, entra o ponto de espera torre em 1-18-95, ajuste no 09. Sente, táxi via pátio, Índia Alfa, 7895. Quatro e forma helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Dona. Estabilizou, tem referência com a 10. 4462 me torre, 1-18-95. 1-18-95. Então, 3297, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, está estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado, tá 3297. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4462. Azul 4462, a tempo Urubu no final da pista 1-0, continue aproximação, cheque transpouso. Zona 620, número 3, reduza a velocidade para 2-1-0 nós, descendo até 3 mil pés. Descendo para 3 mil, reduzindo zona 620. O Samu Fragilete, 1 minuto de interlagem. Sente, vamos estar direto. No 0, vento 1-2 graus, 1-2 nós. Livre pouso, azul 4462. É a proa do... da ré forte. Vamos estar direto, após Interlagos, boa rotatória. Ah, ok. Interlagos, reforço, boa rotatória. Trip 5241 ciente, após passar de aeronave na final, autorizado a alinhar e manter. Estamos com a Juliette. Ele pode confirmar para o Estamos com a Juliette que mantém 1.500 pés o décimo valor? Até 1.500 pés Estamos com a Juliette. Aguarde. Curva 620, vetoração para aumentar espaçamento. Curva esquerda na proa 045 para interceptar o localizador, descendo para 2 mil pés. Esquerda 45, descendo ainda para 3 mil. Estamos no limite do 620. 620, na proa 045, desça para 2 mil pés. Descendo a 2 mil, no 620. Pelo que vai que serra, prossiga. Vai ser a prossiga. Então, eu acho que antes tem visão com o campo. Então, Guaxiante, o aeroporto está à sua esquerda na proa 180. Positivo. E agora, visão, cara. Tango, se a Juliette está visual com o tráfego da companhia, sua posição de 1 hora a 3 milhas? Afirmativo, visual com o campo também, cara. Sim. Então, 327 semi-torre, 1-8-3-9-5. Tiro, só 8-9-5, bora. Então, Guaxiante, semi-torre, 1-8-3-9-5. Tango, Serra Juliette, visual coronave com campo. Afirmativo. Serra Juliette, semi-torre, 1-8-9-5. Confere 1-8-9-5, certo. Quilo, Quebec, Serra, na escuta. Afirmativo, 2 minutos fora, pelo setor norte, para pouso e postura no hangar da Aerostar, senhora. Tango Serene, confirmando o helicóptero? Afirmativo, alta rotativa. 2007. Acabou de interceptar, descendo para 2000, voo no 620. Tivesse bravo delta, sem identificação. Trip 5241, decolando a 132, no controle Salvador, 1-9-1-3-5. 119-35, 5241. Então, 3217, livre decolagem, correção, livre pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0, tá? 3217. Controle, Papa, Torre, Papa Romeu, Tango, Sérgio Leste. Tango, Sérgio Leste. Que pouso apanhado na cabeceira da pista 1-7. Ok, seguindo pra cabeceira, visual coronária, com o pé na final. Torre Papa Romeu, Tango Serra Juliette. Tango Serra Juliette, aguarde. Torre 3217, informa o tráfego na final, o helicóptero para pouso pairado no pista 17, não interfere com seu pouso. Na frente do tráfego, Torre 3217. O plano do Alfa Lento, autoridade da presente, tem de bairro para o responder. O número 620, passa na dona, completa aproximação, chama Torre 1-9-9-5. 1-8-9, obrigado, boa tarde. O Ashton aqui à sua frente. O Sérgio Juliette está na frente. O Sérgio Juliette vai seguir o final da 1-7, a autorização de pouso cabeceira 1-7. Certo, é o Sérgio Juliette. O Ashton já está livre, o stand vai transporte após o pouso, vai prosseguir táxi para aerostar a metade da pista direita. E boa tarde, eu vou no 620, está estabilizado na final da 11. Sente, reporte para o externo. Repartirá. Ainda é o final da 1-7, usando a porta à direita para a distância. Capatango Tango Asferianque, autorizado até a parte da Aerostar, vento 1-1-0-0-1-1-9, já parte no solo.